eu te amo. Sem essa de que estou sozinho, somos muito mais que isso. Somos pinguim, somos golfinho, homem, sereia e beija-flor. Leão, leoa e leão marinho, eu preciso e quero ter carinho. Liberdade, respeito, chega de opressão. Quero viver a minha. Vê-la como um musical dos anos 30. E no meio de uma depressão, te ver e ter feliz e fantasia. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Eu te amo. E hoje em dia vamos fazer filme. Early morning singing songs. Play. Play. Tu és senhora, eu sou escravo desse teu ciúme. Obediente, ouço teus queixumes. O meu amor por ti é uma loucura. Não sei porquê, se a verdade desse amor conheces, então por que padeces, se a teus pés me tens a todo instante? Quero liberdade, carta de alforria, teu sorriso, tua alegria, pra eu viver um pouco mais contente. De voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. E senti vontade de voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. Tu és senhora, sou escravo desse teu ciúme. Obediente, ouço teus queixumes. O meu amor por ti é uma loucura. Não sei porquê, se a verdade deste amor conheces, então por que padeces, se a teus pés me tens a todo instante? De voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. E senti vontade de voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. De voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. E senti vontade de voltar pra casa, pra encontrar a minha namorada, me esperando como antigamente. Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Mas hoje eu sei, não são miragens, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao outdoor. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Noites com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, oh, deixa entrar o sol. Será se não te prendem constelações? Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer o sol. Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer nesse outono. Deixa o sol entrar. Pode abrir a janela. Noites com sol são mais belas. Canções são eternas. Deixa o sol Você, dono de negócio, quer receber mais orçamentos, pedidos ou agendamentos? Então preste atenção! Na plataforma digital da Lista Mais, você divulga seu negócio gratuitamente para milhares de consumidores que estão buscando por seus produtos ou serviços e até por seus concorrentes. Não fique para trás! Cadastre hoje mesmo sua empresa gratuitamente na Lista Mais. Aumente sua visibilidade na internet e receba mais orçamentos no seu e-mail e WhatsApp. São Paulo levanta uma bandeira para que todas as mulheres se sintam seguras, acolhidas e tenham sua independência. Essa é a bandeira do movimento São Paulo por Todas, que é... Pra mim, que abri o meu próprio negócio. E pra mim também, que estou com meus exames preventivos em dia. É São Paulo por Todas, todos os dias. Acesse o site spportodas.sp.gov.br e saiba que pode confiar na nossa rede de apoio. Governo do Estado. São Paulo, são todas. Total FM. melhores músicas de todos os tempos. Play Total, da Play FM. Quantos labirintos tem meu coração? Eu me perdi. Avenidas tem o seu olhar pra eu te seguir e me guiar. Meu coração me leva perto demais do seu. Meu coração sabe por quê? Meu amor é bem maior que eu. Quem sabe o destino ainda vai juntar. Total FM, Birigui, São Paulo. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about Eu sou a voz amiga, eterna apaixonada. Eu nasci junto de você, imaginando amores, harmonizando as dores. Eu cresci perto de você, afagando suas mãos, tudo que pedi em seu coração. Em nome desse amor eu vou recriar o mundo, cada segundo. Em nome desse amor eu vou te entregar o sol toda manhã. Eu canto teu futuro, tocando teu passado. Eu danço nos teus sonhos, tornando eternos beijos, sempre aqui, pronto pra você. A metade da maçã, juntos ontem, hoje, amanhã. Amanhã, em nome desse amor eu vou recriar o mundo, cada segundo. Em nome desse amor eu vou te entregar o sol toda manhã, tudo que precisa o coração. Moving on now, moving on now. Nothing can stop. luz do sol. Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza, correnteza, possa beira da areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em vez de novo, em folha, em graça, em vida, em força, possa beira da areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. A música da sua vida toca aqui, na Play Total FM. Play Total FM. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? set aside for us. Want to live forever. California, such a lovely place, such a lovely place.